Theo, hoje eu queria conversar com vocês sobre algo muito especial: como ensinar a Bíblia para crianças. Sabia que isso pode ser uma experiência cheia de amor e significado? Sério, Michele? Como assim? No blog Gramática Sagrada, a gente acredita que aprender a Bíblia deve ser algo alegre, simples e do jeitinho das crianças. A ideia é transformar a leitura em uma aventura de descoberta. Aventura! Aí eu gostei. Como a gente faz isso? Primeiro, escolhemos histórias que fazem o coração imaginar. Noé e a arca, Davi e Golias, Jonas, Moisés, Jesus. E contamos com emoção, clareza e palavras fáceis. Ah, tipo, explicar direitinho quando a palavra é complicada. Exatamente. Usamos frases curtas e exemplos do seu dia a dia. Assim você entende melhor. Gostei. E dá para fazer perguntas também. Claro, isso é muito importante. Perguntar, pedir para você repetir trechos e contar o que entendeu ajuda demais. E também sempre mostramos os valores das histórias: coragem, amizade, perdão e amor. E tem a parte de ligar as histórias com a vida real, né? Isso mesmo. A gente relaciona com situações da escola, dos amigos, da família. Assim fica mais fácil viver o que aprendeu. Versículos para crianças em diálogo. Theo, e os versículos? Quais são legais para a criança aprender? Vou te mostrar alguns bem especiais e o que cada um ensina, tá? Michele, o Senhor é bom para todos. Salmos 145, 9. Isso nos lembra da bondade e do amor de Deus. Deus é bom mesmo. Theo, a testemunha honesta não mente. Provérbios 14, 5. Ensina sobre falar a verdade. Então, mentir nunca é uma boa ideia. Exato. Tem também o Senhor te abençoe e te guarde. Números 6, 24. É uma bênção linda para o seu dia. Eu gosto dessa. E olha essa. Vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. Mostra que devemos fazer o bem e espalhar amor. Tipo, ser luz onde eu estiver. Isso. Outro bem forte é: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Ele inspira coragem. Esse dá força mesmo. Michele, sejam bondosos e compassivos. Efésios 4,32. Fala sobre perdão e empatia. Difícil, mas importante. Muito. Tem também: amemo-nos uns aos outros. 1 João 1,7. Mostra que o amor vem de Deus. Bonito demais. E claro, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Gálatas 5,22, 23. Ensina as virtudes cristãs. Tipo, ser uma árvore que dá bons frutos. Perfeito. E claro, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Ensina a confiança no cuidado de Deus. Esse eu já conhecia. Ideia, conclusão em diálogo. Theo, então, ler a Bíblia com uma criança é como plantar sementes. Isso mesmo, Michele. Sementes de fé, sabedoria e amor. Cada palavra lida com carinho ajuda a formar um coração que ama a Deus. E se a gente conversar, explicar e viver tudo isso junto, cresce mais rápido? Cresce e floresce. É assim que o Evangelho entra de mansinho e transforma o coração dos pequenos.